Nós entendemos que o Sol é nosso avô, a Lua é nossa avó, a Mãe é nossa terra, o céu é nosso pai. O povo de pé são as árvores, o povo sentado são as pedras, e o sangue da terra são os rios e o mar. E quanto mais vocês destruírem tudo isso que os descendentes deixaram, vocês estão destruindo como se fosse Sotrel. Estão destruindo aquilo que é seu, aquilo que é nosso. E logo, não resta mais nada a não ser a guerra, a destruição de um lugar que foi feito de uma forma natural, artificial, ao mesmo tempo, porque se aproveitou este mundo perfeito para, de forma artificial, fazer a criação de muitas raças que vocês hoje estão destruindo. Então, eu digo vocês, todos Yenogi, todos que não são da minha raça, a lutar contra isso e a partir de hoje passar a consciência de que existe uma integração entre o mundo espiritual e o mundo físico para numa intenção pela cura do planeta. C'est par la cure. C'est pour ça que je suis ici. Hein? C'est pour ça que je suis en train d'insister qu'il faut arrêter maintenant. Il faut arrêter la guerre contre la planète maintenant. Agora o caboclo ficou nervoso, hein, caboclo? Acho que vim nervoso. Olha lá, o caboclo falou que já chegou a hora da cura e precisa parar com essa atitude para com o planeta, é isso? E foi arretê-lo. Muito bem. Tem que parar tudo isto. Né? Quando fico nervoso, sai mais na minha língua. Por isso. Imagino, eu também fico um pouco. Maternelle, ou assim, se forçar. Je me excuse quelquefois, je parle comme ça, mais c'est la manière Não. plus naturelle de dire la vérité à tout le monde. Tá bom. A gente assim também é assim. Quando tá cansado ou quando tá nervoso, não sai nada na outra língua. Pronto. Então eu tava aqui com uma ideia de colocar para o senhor dizer para a gente como que o senhor interpreta essa frase e o que que a gente deve aprender com essa frase. E também estudar um pouco mais da xenoglossia. A frase diz o seguinte: Il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. É isto mesmo. Olha lá, o que que o caboclo tem a ensinar isso às pessoas? Tem que comer para viver, não viver para comer. Isso. E aí? Então, vocês hoje, com uma pequena porção de comida, o meu povo se alimentava de manhã, no tamanho de duas mãos fechadas, um alimento pela manhã, uma tarde, uma noite. Hoje, o grande prazer do povo é comer. Ter prazer no comer. Isto, você é o que come. Então, tem que viver bem. Comer para viver, não viver para comer. Bom. Você é o que come. Maria, acabou com arco-íris em seu serviço. Ok, caboclo. por que esse nome Caboclo Arco-Íris? Arco-íris, linha de guerreiro de norte de continente América, que vem em favor do povo. No momento que perde consciência das qualidades da natureza. culto da Umbanda agora sendo unificado, recebendo espíritos de outras linhagens e agora trabalhando pela unificação de todos a espiritualidade no crescimento do mundo material, porque trabalho da Umbanda, primeiro feito para a terra do Brasil, e agora também vai ser, junto com guerreiros da linha Arco-Íris, na defesa desta natureza, deste plano. E recentemente cheguei nesta corrente. Existem colônias espirituais que correspondem às suas origens índios. E eu, sempre trabalhei na corrente Cree, recebendo índios da nossa corrente, da nossa linhagem. E agora junta todos, não somente um. Por linguagem de branco, que eu aprendi a falar, foi francês, pois eu habitei a região de Canadá. E, recente, estou utilizando português para os países de português língua, mas posso também me comunicar em língua francesa, que foi a língua que se falava com os Yenogis. Yenogis são todo o povo branco. Olha! Então, hoje, por exemplo, se através da mediunidade do Fernando, o senhor consegue se exprimir na sua língua que o senhor usou durante a encarnação? Sim. Forma de língua francês foi língua comercial para falar entre tribos Cree, de língua semelhantes, mas quando não se entendia, usava francês para falar com os Yenogis brancos, para comercializar produtos de meu povo. E o francês era língua comum, língua franca, dos povos da minha região. O que acontece, muito preconceito hoje, porque Umbanda culto muito nova, e as pessoas pensam que somente índios daqui podem manifestar. Umbanda recebe hoje médiums de conhecimento de idioma, outras línguas que podem se comunicar e passar ao mundo. Antes, percebo que a incorporação era feita de forma inconsciente em muitos médiums. Hoje, não muitos médiums trabalham desta forma, mas usam seus médiums e também com conhecimento linguístico para falar também com todo mundo. No meu caso, como eu me debruço um pouco no francês, eu posso utilizar este médium para falar em língua franca, para anunciar o que a espiritualidade de minha linhagem deseja falar ao seu povo, os Yenogis que falam a sua língua, também a todos aqueles francófones. Boa. O caboclo, para quem está ouvindo, falou je me débrouille un peu. Isso quer dizer, né, caboclo, que o caboclo ele encontra um jeito, ele se vira, né, para fazer o que precisa ser feito. Mas assim, a gente sente às vezes até um pouco assim de... não é nervosismo e nem insegurança, mas é uma coisa assim de inexperiência num discurso, quando o senhor está falando assim, num discurso aberto, numa língua corrente em português. Então, de onde vem essa inexperiência? Igual o senhor falou, a língua que o senhor, da sua vida e no mundo espiritual, quando precisa direcionar, é no idioma francês, é isso? A língua minha original era falada nas línguas de índio, Mohawk, Choctaw. Língua Cree, de tribo Cree, de povo Cree. Agora entendi. Língua para falar com os Yenogis era a língua franca. E hoje eu estou aprendendo português, mas aquilo que eu não sei, uso do conhecimento da mente de médium. Obviamente ele também fala francês, consegue fazer essa comunicação com vocês, mas Alguma vez vou ter que utilizar outras palavras quando vier de uma forma mais direta. Claro que sim. Entendi. Então, assim, como é que funciona isso de outro idioma? Nem sei como é que chama, xenoglossia, alguma coisa assim. Quando o espírito se comunica através de uma língua que o médium não sabe, isso ainda acontece? Tem necessidade? Não tem? Às vezes não sabe nessa vida, sabe em outro. Como que o senhor explica isso? Isto acontece muitas vezes quando houve muitas encarnações. Um médium consegue falar na língua que ele não conhece. Este tipo de incorporação é das mais difíceis e também usado muito raramente, porque é inconsciente. Então ele assume línguas passadas de suas encarnações. Eu hoje utilizo a língua que eu falei dos Yenogis juntamente com o conhecimento que ele tem para poder me comunicar com vocês. Pronto. Então, para deixar clara a palavra que eu buscava, seu caboclo, para quem está acompanhando a gente, estudando, com a sua permissão, xenoglossia, ou mediunidade poliglota, é a faculdade pela qual o médium se expressa oral ou graficamente por meio de idiomas que não conhece na atual encarnação. Mas fica guardado dentro. O conhecimento muitas vezes fica guardado. Posso te dar um exemplo. Meu aparelho começou a falar francês em 3 meses. Estudou 3 meses somente de idioma e começou a falar. Nossa, Isto tem a ver com encarnações anteriores. entendi. Até pouco tempo não tinha conhecimento do idioma de vocês. E eu capto conhecimento. Assim como agora estou mais presente em colônia de Aruanda e de espíritos que se comunicam no idioma de vocês, estou aprendendo. É uma questão de adaptação. Ah, entendi. Claro que Eu sim. trabalho, existem muitas colônias, assim como colônia de Aruanda, conhecida de vocês, colônia específica para receber espíritos ligados a esta terra. E colônia de Jurema também, que habita os índios desta terra. Assim como nós temos colônias da minha terra norte, que recebe povos Inuit, Choctaw, Mohican, Romance, Comanche, Chippewa, tantos outros, que para manter a integridade da cultura do povo guerreiro, que chamamos la Grande Nação des Étoiles, e hoje formamos isso. Então, assim, o senhor acha que era possível isso por razão de estudo, tá? E se o senhor achar que isso é possível, que a gente fale um pouco em francês para depois que a gente terminar de falar, para que possa existir um estudo quanto à fluência, então, que pode vir do senhor e aquela que pertence ao médium. O que que o senhor acha que é possível a gente falar um pouco nesse idioma para que esse estudo a gente possa, de repente, ser possível no futuro, né? Quem sabe? Da mesma la première fois que je commençais à parler français avec les Yenogi, ils ont noté que ma prononce n'a été la parfaite d'origine de la France, parce qu'il y a le mélange de la langue avec l'origine de no notre connaissance. C'est pour ça. Ah, entendi. O caboclo falou que da primeira vez que ele falou no francês, com quem que o senhor falou? Yamanogues? E os Yenogi são de Champlain, gente branca, Ah, povo sim. Pronto. Tá. Da primeira vez que ele falou com o povo branco, eles perceberam que ele não tinha aquele sotaque francês puro, né? E que tinha assim uma mistura, porque naturalmente ele pertencia a uma tribo de índio particular, foi isso que o senhor disse, né? branco. Oui, je n'ai jamais perdu l'accent originel de ma langue. quand je m'utilise de la langue française. Je parle français tout simplement pour un contact commercial originellement et maintenant aussi pour me communiquer avec tout le peuple francophone du monde. Mais de quelque façon, on va sortir des vocabulaires mélangés avec l'accent originel que j'ai vu. Ah, entendi agora. Então, o que o caboclo está explicando é que ele nunca saiu da comunicação da língua pessoal dele e que isso foi um instrumento de um pouco de trabalho voltado para a ambientação comercial, onde precisava fazer aquilo. E aí, então, ele funcionava um pouco daquele jeito, mas ele nunca deixou para trás a língua dele. É isso, seu caboclo? Oi. Mesma diferença para fazer comunicação entre tribos diferentes da região, que todos CRI, nós falávamos em língua francesa entre índios para facilitar a comunicação. E isso ocorreu também neste país. Nossa, entendi agora. Claro. Vocês, originalmente, falavam língua tupi. E depois começaram a fazer a melange de tupi-guarani, que é uma língua não natural. Assim como o que eu estou usando agora, que também não é natural. É uma melange do francês com o meu sotaque original. Ah, entendi. É realmente... dá para perceber uma certa constância no sotaque, na pronúncia, voltado para quem tem um sotaque particular vindo de uma língua materna diferente daquela do francês e de um brasileiro, por exemplo, que falaria francês. Nós avons créé une langue pas naturelle, mais utile de quelque façon. Então, vamos ver agora um pouco, isso o senhor falando com a gente, né? Agora, se no caso a gente for falar com vocês, a compreensão que o senhor tem do francês vai ser aquela que o médium tem ou aquela que o senhor tem, quando, se no caso eu falasse? Le mélange de deux. Entendi. Claro que sim. Vou pegar conhecimento dele... Vou pegar isso. Meu conhecimento, mesmo porque o francês que eu falei muito tempo atrás. Ah, claro que sim. Normal. Nossa, isso é muito interessante, o idioma. As pessoas acreditam que quando morrem, fica aqui todo o conhecimento adquirido, sobretudo no campo da comunicação. E não é bem assim, né, seu caboclo? Não, todo conhecimento fica guardado. E quando for necessário utilizar, vai ser utilizado. Mas eu venho com um propósito muito grande de fazer meu trabalho hoje, porque é da unificação e integração de todos os povos deste do continente América, porque o povo Yenog está destruindo tudo. O homem branco, pô. Sim. Sim. Por conta do Larajá, estão deixando de levar em consideração que nós fomos a primeira nação. Nós somos a primeira nação. Sim. Todos os tribos, se for do norte, a primeira nação somos nós. Inuit, primeira nação. Chega neste continente, Yanomami, que vocês têm, é primeira nação. Se chega também a Kaingang, primeira nação. Guarani. Primeira Nação, Mapuche, Primeira Nação, Quechua, Primeira Nação. Fomos todos antes, por isso exigimos agora respeito. Porque enquanto você está falando agora, estão matando gente minha. Mesmo que não seja do mesmo origem, eu do norte e índios do sul, todos sendo sacrificados por conta de Larajá, que é a grande doença. Que foi deixada nesta terra. Yenog está destruindo tudo. Vai haver um momento em que os pássaros vão cair do céu, as árvores não produzirão, os peixes morrerão nos rios, e tudo vai ser destruído por Larajá. Ai, ai, ai. E hoje buscamos aqueles que têm conexão da espiritualidade para trabalhar conosco na conscientização e não destruição, e implorar a Terra que ela se defenda. E nós somos o guerreiro do arco-íris, Amitala, Arc-en-Ciel. Nós somos os guerreiros que, juntamente com aqueles que nasceram como índigo, os índigos são a palavra dos guerreiros do arco-íris. Todos os índigos estão aqui para defender a Terra. Todo índigo tem a boca muito seca de tanto falar e pedir clemência pela Terra. Senão a Terra vai se defender o tempo todo. Destruíram meu povo, destruíram minha raça, não destruíram a nossa ancestralidade. Nós existimos junto com a grande nação de Zetual. Nós somos o povo escolhido de Deus. Meu nome é Amitala. Significa, na língua original, significa arco-íris. Por isso eu falo arco-en-ciel o tempo todo, que assim se comunica. É meu compreensão da vida é dividido nas diversas expressões de energias, assim como a Umbanda se divide em sete cores, nós temos o arco-íris também, sete energias ou mais diferentes energias para a expressão de força em diferentes canais. E são essas energias dos guerreiros arco-íris que vêm em favor agora da Terra, não do povo, Yenogi. Yenogi tem que tomar consciência de que essa Terra não é dele original, mas dele Primeira Nação. Ele Primeira Nação vão lutar pelo crescimento e retomada de conhecimento e consciência da natureza neste mundo. Uau. Não adianta matar os animais, porque a alma do animal vai vir e vai lutar contra você de uma forma. Eu dou um exemplo. Se você mata baleias, a planeta Terra vai se defender e um terremoto pode surgir. A lava pode queimar. Nós somos o choro do planeta Terra. Nós somos a lágrima da Terra. Nós somos a palavra da Terra. É por isso que você foi também escolhido como portador da palavra do povo da nação de Zetual. Oh. E não significa somente quando eu digo nação de Zetual, eu não estou falando somente dos que nasceram como índios, mas este planeta, ele é artificial. Ele foi misturado muitas raças para sobreviver e coexistir nesta Terra. Quando digo a grande nação de Zetual, estou falando também de povos que vieram de outros mundos, de outros orbes, de outras consciências, e que se manifestaram dentro de Primeira Nação, dos primeiros que vieram. As primeiras nações que veio para cá, deste mundo, não juntaram seu karma. São os povos atlânticos, são os povos Lemur, e estes já partiram, estão em seu lugar de origem. Mas outros que coexistiram, muitos vieram para existir entre o que vocês chamam de índios, e nós chamamos de Primeira Nação. Na verdade, venho falar aqui não para dar testemunho de mim e de quando existiu na Terra e como foi, mas eu posso dizer alguns exemplos. Houve um momento em que, por interesse comercial, nós utilizamos os de língua francesa e nos dávamos muito bem como parceiros de comércio. Aqueles de língua anglofone uniram-se a outros, como Mohicans, como aqueles Iroquois, e lutaram contra nós. Ou seja, os Yenogis vieram Yenok contra Yenog, índio contra índio, tudo por causa de Larjon. Guerras entre povos que havia paz. Começava a passar. Aconteceu conosco. Arjão é dinheiro, né, seu caboclo, para quem está acompanhando aqui. Sim. Pode ir lá, pode ir lá. E esse larjão foi a praga deste mundo. O que vocês acham que é uma bênção, é uma maldição. Esse é o caboclo. Entrou cá. Meu povo ensinou ao homem branco a forma de utilizar de forma sagrada o tabaco, principalmente usando a Chanupawakan. Quando você fumava aos espíritos, Awakantanka. E o homem, mais uma vez, tomou posse do sagrado tabaco, do espírito do tabaco, e o utilizou para formar mais larjão. E, utilizando de forma errada, criou uma doença que hoje se espalha nos pulmões de muita gente e destruindo o povo branco, o povo Yenogi. Então, grande, destruíram meu povo. Nós ensinamos a orar fumando. E vocês destruíram-se a si mesmos fumando. E tudo por causa de larjão. Puxa vida, que situação difícil a nossa hoje, hein? E como é que então ficou a interação aí entre vocês depois de desencarnado? E o que vocês pensam do homem branco hoje? Os Yenogis têm que deixar de lado larjão, que é o grande veneno. Uhum. Onde existe paz, não existe competência entre povos, por um ser mais rico, outro mais pobre. Um povo é um povo. Uhum. Por causa de larjão, o povo branco matou o povo índio. Índio devolveu, ensinando a usar o fumo da forma correta. Mais uma vez, Yenog usou de forma errada e se envenenou, e se envenena, e envenena também todas as suas descendências. Forma mais inteligente é que tem paz, deve haver paz entre todos os povos, e la maintenance de la planète depende de la conscience de tout le monde. Uhum. É porque o povo Yenog é como se fosse, como se apela la sauterelle? La sauterelle, grilo ou sapo? Grilo. Isso. São como outra, aquele vem na terra e come tudo que tem. O grilo destrói pô. Tudo, toda planta. Destrói tudo a vida existente. Uhum. É uma plaga que vem como sauterelle. Uhum. E o povo Yenog vem como se sauterelle em cima de todas as terras. Ah. Enquanto não devastar tudo, não é suficiente. Mas agora ele está devastando a si mesmo. Ele está sendo sauterelle de si mesmo. É. Hoje já não tem mais índio para destruir. Ele está destruindo a si mesmo. Esta consciência que meu povo quer trazer a vocês. Que vai haver a destruição completa do planeta se continuar desta forma. Putz. Mas a gente vai mudar, viu, seu caboclo? Já tô vendo aí que tem um povo da luz aí encarnado. Vai mudar tudo isso. Mas, aí. Mas para isso é necessário que a grande religião seja da unificação de todos para o entendimento espiritual e não de luta de um ser melhor que outro. Não se preocupar com o rito um do outro, mas sim com a importância de sobreviver e coexistir entre todas as raças. Nossa. Então eu não venho em paz, eu venho em guerra para dizer, parem. Ou vai haver morte. Agora não do meu povo. A consciência do meu povo está unificada. Nós somos do norte, desde os Inuit, até os Mapuche, até os Avani, até os Tupi. Todos unidos, um povo só. Basta vocês serem igual. Nossa. Então, qual que é a maior lição que o senhor acredita? Depois a gente volta um pouco para a ideia da língua, que é uma coisa nova e interessante, nova no diálogo, mas muito interessante para o nosso estudo. Mas qual que é a maior lição que o senhor acha do seu povo que a gente até hoje ainda não conseguiu compreender, que o senhor gostaria que poderia ser útil? Meu povo se amava. Povo Cri ama povo Cri. Um amando ao outro, mesmo que seja de outra língua ou outra região. Segundo, a compaixão, que eu aprendi depois da minha desencarne. Parce que aujourd'hui, j'ai la compassion aux tous les yonogi qui ont tué ma race. Je suis en train de enseigner tout le monde que c'est possible, même après la mort, d'avoir la condition de paix avec tout le monde. O caboclo disse que é por isso que ele voltou, porque ele acredita que tem condição de ter paz para com todos, mesmo depois da morte. E hoje, se hoje ele se encontra nessa posição de ajudar, auxiliar os brancos, é porque ele acredita nisso, na compaixão. E se passará não simplesmente avec nous que sommes de l'origine de la première nation des Amériques, mais avec tous les peuples des autres continents aussi. Para que todos possam ter contato, para que se expande a paz e a compaixão entre todos os povos, independente de um idioma. Mas aqueles, a langue française a été choisie parce qu'il y a beaucoup de pays au monde que se communiquent dans cette langue, e c'est pour ça que nous sommes en train de faire ce service maintenant. Mas assim, o senhor fala que é de serviço. Le Qual? service de donner la compassion et la compréhension du monde spirituel et de la situation qui se passe la planète maintenant. Entendi. O caboclo falou que eles estão fazendo isso por conta de ter, às vezes. Eu vou aumentar um pouco aqui, caboclo. Às vezes, se eu tiver errado, o senhor me corrige. Porque não tem um pouco disso, até vou perguntar, que vocês, se vocês se encontram, e traduzindo também um pouco para o povo entender o que o senhor falou, se vocês se encontram nesse momento hoje de ajudar de uma forma mais expansiva, por causa do idioma francês, a ter ressonância na cabeça de muito espírito e muita gente encarnada, se vocês fazem isso hoje, quer dizer que essa responsabilidade foi acreditada, foi dada a vocês, porque o francês já não era o idioma de vocês e vocês só fizeram mesmo, só o aprenderam para poder facilitar as coisas para vocês, mas para os outros também. Todas as línguas principais têm que ser usadas como referência de expansão de sentimento de paz, amor, união entre todas as nações do mundo. E que é necessário parar agora a agressão à Terra, porque a Terra vai se defender. E logo, e junto com ela, virão os guerreiros do arco-íris, a quem pertenço. Ou para, ou morrem. Nossa. Porque quando fala junto dela, virão os guerreiros do arco-íris a quem pertenço. A pessoa deve ficar com essa proposta, né? Com essa informação, feliz ou preocupada? Feliz porque c'est une invitation à tout le monde qui a la volonté d'être un guerrier do arc-en-ciel, comme je suis. E também, isto é uma invitação. E também será uma, não ter medo, mas entender o que está acontecendo e ser um defensor do mundo todo. Parar de poluir, destruir, porque desta forma os pássaros vão cair do céu, as árvores não darão frutos, os peixes vão morrer nos rios. E se isto já estiver acontecendo, convido todos a participar da grande nação desigual e da guerra que estamos começando, uma guerra santa e espiritual de conscientização de todo o mundo. Bom, para quem está ouvindo, quando o caboclo começou a resposta, ele disse que

Eu preciso que você come o que é natural da terra e não o que é artificial. Fico muito triste de saber que hoje as pessoas vão comprar as suas comidas e compram carne como se aquela carne não tivesse sido viva antes e comem aquilo. Existem grandes empresas que vendem comida em grande quantidade para que se come mais rápido e sendo que aquilo foi vivo um dia. Na minha raça, quando se come um animal e nós comemos, se matava e se honrava e se levava um pedaço do animal, um chifre ou o que fosse, como um símbolo para representar o pouvoir do animal que é tetuê. Aham, era um símbolo que representava o animal que tinha sido morto ali. Isto. E muita gente critica muitos índios antropofágicos, como se apela? Que é carnívoro, canibal. Critica quem nos passados tempos se comia carne do inimigo, isso. Mas se sabia que comendo a carne do inimigo estava absorvendo a energia do inimigo e honrando o inimigo. Boa. Hoje, nem se pensa que aquilo que você come foi morto, se teve uma vida, se teve um filhote, se foi uma mãe que foi separada do seu filhote, não há honra. Por isso, aquela energia cancerosa passa para a vianda, e você come muitas vezes a vianda cancerosa. E aquilo vai passar para o seu corpo, material, físico. Oh, meu pai. O caboclo falou que às vezes a gente come as coisas sem saber a procedência e... Como a gente não sabe, pode ter acontecido de aquela carne ter a vida que habitava aquela carne ter passado por traumas que transferiram para a carne substâncias cancerígenas. É isso, Cabo? Ah, oui. E aquilo passa e a pessoa se alimenta e depois fica doente e faça de forma mais natural. Existem, vejo, a hipocrisia dos ienogues que hoje pegam, vende a carne, coloca doença nas pessoas e monta uma instituição de ajuda para ajudar os outros, para mascarar o veneno que já ela mesma expulsou dos outros. Oh, nos outros. Pai. Entendi. Então, vai aqui uma segunda frase do Molière. Molière, para quem não sabe, é um escritor francês. Ah, ele diz o seguinte, aquela primeira foi dele, agora uma segunda. Les gens de qualité savent tout sans avoir jamais rien appris. E aí, seu caboclo? Isso é verdade. Uhum. As pessoas de qualidade sabem tudo, isso. Mesmo de qualidade. Isso. Tido as qualidades. Isso. As pessoas de qualidades sabem tudo sem nunca ter aprendido isso. De qualidade. Isso. Uhum. Conheço muitos que nunca tiveram estudo, mas tiveram qualidades superior a qualquer instituto de enseignants do mundo que seja melhor, mas tiveram sempre caridade. A caridade é melhor que a qualidade. Sempre. A melhor qualidade do mundo é a caridade. Bom, entendi. O senhor quis dizer isso no começo. Claro que sim. Uau. Então, esse saber que as pessoas adquirem quando vivem dentro da espontaneidade que muitos índios tentaram nos ensinar, deve ser reintegrado na nossa sociedade? Tudo que nós passamos no passado deve ser usado como lição para o presente e aplicado no futuro. Nós sofremos no passado, meu povo foi arruinado, existem poucos existentes, hoje ainda vocês destroem o meu povo, e por compaixão, e por fidelité, la spiritualité, eu venho aqui pedir a clemence por vocês, porque vocês já nos destruíram. Eita. É por isso que milhares de índigos vieram na terra para poder clamar por vocês, porque nossa vez já passou. Eu agradeço para o seu caboclo em nome da nossa sociedade, né? Planeta Terra aí, todo o esforço que vocês estão fazendo aí para a gente. Está havendo agora uma integração entre todas as colônias espirituais deste continente. Eita. Aruanda, Jurema, todas colônias daqui do norte estão falando la langue universelle, que c'est l'amour, c'est la compassion. E encontrar Deus é encontrar isso. Deus está nas suas atitudes. E aquela língua que disseram que ia ficar universal, como é que chama? O Esperanto? Acabou foi, tem notícia dela? Foi conhecimento de poucas pessoas, porque quando a língua comercial passa à frente da língua espiritual, e o povo Yenogi pensa somente naquilo que interessa comercialmente. O homem branco, né? E hoje... eu sei que a língua francesa abarca muitos países, ainda eu posso ser um guerreiro des étoiles, arc-en-ciel, que posso chegar e trazer espiritualidade a muitos desses países que hoje se trovam em guerra. Se encontram em guerra aí. Vamos lá, uma outra aqui. Agora uma frase de Antoine de Saint-Exupéry, que é um escritor francês, que inclusive acredito que tem um livro chamado Pequeno Príncipe. Muito bom. Ele diz assim: Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Tudo depende do futuro. E aí, seu caboclo? A possibilidade, existem muitas possibilidades no futuro. Você não é dono do futuro, mas você pode plantar o futuro e trazer, pensar que os campos do porvir devem ser semeados diariamente. Olha. É isso que eu peço a todos. Caboclo. É isso que o senhor pede a todos, pô. Claro. Para compaixão. Você por só que eu faço. Claro. Eu já tive muita raiva de Enogi. Porque cortaram nossas cabeças, destruíram nossas famílias, nossas criações, nossas casas. E mesmo hoje, a melhor forma de expressão cristã é vir aqui e, de uma forma cristã, pedir paz e compaixão, mesmo por aqueles que nos destroem. Vocês erraram uma vez, não podem errar a segunda vez. Porque, normalmente, povo indígena, no momento de reencarnação, ele volta na origem indígena para manter a energia, porque são povos diferentes, iguais e diferentes. Os brancos e os de pele vermelha, como vocês falam. Somos diferentes e iguais. Energeticamente, nós sabemos lidar mais com a nossa espiritualidade que vocês, que são guiados para o Larjão. Boa. Traduzindo só para quem não acompanhou, Por ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Em relação ao futuro, não se trata de prevê-lo, mas sim de torná-lo possível. E o caboclo disse aí, então, plante. Né? Plante a sua mudança, né, caboclo? E como vocês estão começando o novo ano na contagem Enogi, faça isso agora. Boa. Ele é padre Boku de Tom por Atombra. Não tem muito tempo para esperar. Por que que o senhor diz isso? Parce que o planeta besoin de changement maintenant. Entendi, porque o planeta precisa de mudança agora. Senão, claro, on va pas avoir la planète. Porque senão depois nem planeta vai ter. A gente ri, mas seu caboclo, o senhor me perdoa, não é? É rir assim, porque é uma situação difícil pra gente mesmo, viu? Sim, mas eu entendo completamente a Isso. você e tenho um bom humor também. Isso. Eu, na condição de mensageiro, estou aqui passando o que me indicaram a passar. Claro. Mas o bom humor il y a une liaison de bonne humeur avec les bons spiritualistes. Sinon, serão pessoas fechadas e não serão seguidas. Ligação entre o bom humor e as pessoas espiritualistas tem que estar sempre presente. Graças a Deus, viu? Aí, tem uma outra frase aqui do Antoine de Saint-Exupéry que eu achei assim, uau, o caboclo precisa comentar sobre isso. Olha o que diz aqui. N'espère rien de l'homme s'il travaille pour sa propre vie et non pour son éternité. Nossa, isso não deve esperar, não deve se esperar nada do homem mesmo. Deve trabalhar pela sua própria vida. Olha lá. Tem que não espere nada dos outros. Trabalhe por si. Mas esta frase, mesmo assim, entendo que eu devo esperar dos homens hoje o changement nécessaire. Sim. Não, é aqui tá dizendo assim, ó. N'espère rien de l'homme s'il travaille pour sa propre vie. Ah, Isso. se ele trabalha pela sua própria vida. Isso. E não por son éternité. Então eles passam aqui uma Ah. ideia assim, tipo, da pessoa que tem a visão ali do homem encarnado e a outra que ele deveria ter, que é de um espírito imortal, né? Sim, isso é perfeito. Olha lá. Como que o caboclo vê a gente assimilando isso nesses dias agora, que precisa tanto de uma interiorização de espiritualidade verdadeira? Eu entendo que para crescimento precisa ter entendimento e consciência de tudo. De todo. Boa. Boa. De tudo e do todo do espiritual, de Deus. Se cada um entender que o que eu chamo de Wakantanka, o grande espírito, faz parte de cada um de vocês como pequeno espírito, será mais fácil trabalhar para a evolução do mundo. Tá certo. Essa frase, então, pro pessoal que acompanhou aí, é assim: N'espère rien de l'homme s'il travaille pour sa propre vie. Não espere nada do homem se ele trabalha para a sua própria vida, e não por son éternité, e que não trabalha para a sua eternidade. Então, tem ali um pouco também de uma filosofia que diz assim, não se deve usar a pessoa como um meio para alcançar alguma coisa. Deve-se ter as pessoas como um fim em si próprio, né, seu caboclo? Ah, eu concordo. Eu peço a todos que haja mais consciência de integração entre e menos crítica às outras religiões ou formas de culto que tenho percebido. Muitas pessoas agora, neste momento, não estão aceitando que um aborígine venha aqui falar. E utilizar a língua de francês dentro de um banda, então eu digo abra a cabeça. É verdade. Ouvre a tête, abra a consciência. O idioma, língua, é somente um limitador, mas a consciência independe da língua, e sim do que o sentimento e espiritualidade são capazes de passar adiante. Pô, perfeito. E essa frase agora fala exatamente disso que o senhor falou aí, do mesmo autor. Diz assim: On ne voit pas bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Mas a essência é visível. É o povo que não quer ver. É o povo que não quer ver. pessoas não querem ver a essência. Deixa eu traduzir, seu caboclo. As pessoas trabalham por si mesmas. Ai. As pessoas pensam em si mesmas. A pessoa, ela pensa no lixo que ela vai jogar fora, mas ela não se preocupa se aquele, alguém vai ter que limpar aquele lixo que ela jogou fora, ai, na beira do caminho. É tudo, ela trabalha por si própria. Uhum. Ela não trabalha para o mundo. Não é ela. E esse, é por conta disso que meu povo sofreu. Ai. Por conta disso que meu povo sofre. Que veio gente, o Zienog veio, trataram do jeito que achava mais útil para eles, uhum, a nós como animais. Deixou grande sujeira, destruiu tudo. E nós, aquele povo das águas que não param, uhum, né, continuaram até quando aguentaram. E hoje, mesmo na espiritualidade, pede para que esse povo que me fez mal agora esteja bem. Então vamos... Meu povo foi o primeiro a pedir o fim da guerra. Oh. Inteligente é aquele que levanta a bandeira branca. Oh. Verdade. Então, traduzindo só, on ne voit bien qu'avec le cœur, só se vê bem com o coração. Antes de eu terminar essa frase, o que o senhor acha, o que ele quis dizer com só se vê bem com o coração? Quando tem gente que utiliza outros interesses, independente do sentimento. Uhum. Boa. Mas não estou aqui para claro dar aula de francês. Não. Estou do aqui significado, para né? Dar aula de dignificação do povo para uma busca de melhores dias de vida para o seu povo, porque o meu tempo passou. E tem também, ou eu vi isso, que a razão da filosofia espírita ter sido revelada na França é porque o idioma francês é capaz de conduzir maior significado possível dentro do que o ser humano estava precisando naquele momento. O senhor concorda com essa afirmação? A espiritualidade decidiu que ia ser na França, isso, porque o idioma da França era franco a todo mundo. Aí. Era a língua mais conhecida, e muito conhecida, de muitos intelectuais. Uhum. E isso foi utilizado na França como moyen somente. Isso, e meio. Hoje, eu posso usar essa mesma conexão de la langue française para fazer divulgação da espiritualidade como ela é aqui, da forma original, dos aborígenes, uhum, e tudo que nós fazemos aqui, a este povo, porque existem muitas nações que ainda falam francês, uhum, e precisam de conscientização espiritual. É, e essas são as primeiras que vão ser, palavra que eu quero, bonita, evangelizar essas pessoas dentro do evangelho espiritista. Entendi. Junto com a ritualística espiritual do meu povo. Claro que sim. E aí a frase termina assim, l'essentiel est invisible pour les yeux. Por que que o senhor falou, não, é visível. O essencial é visível para os olhos. O senhor disse assim que... É, por mais que a frase tenha o seu sentido ali, né, que é cabível, o senhor quis trazer a pessoa para não querer fugir da responsabilidade das pequenas, da realização das pequenas coisas diárias. Uhum. O que é essencial, uhum, é visto, mas também tem que ser sentido. Ala. É claro que não pode jogar o lixo, uhum, mas os seus olhos não se importam se isso não te afeta, se afeta somente o outro. Verdade, isso aí. É este sentimento que ele foi changer. Que precisa mudar, claro que sim. E aí, quando o senhor diz que os seus olhos não veem aquilo que te afeta, mas aquilo que afeta partindo do outro, né? Porque aí a gente também tem parte na responsabilidade ali. São os olhos cegos do povo Yenog. Ei, meu pai. E aí diz o seguinte, essa frase aqui, do mesmo autor. Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre. Se regarder ensemble dans la même direction. Uhum. Que é o que o senhor acabou de falar. Amar é essencial. Ah, lá. Mas tem que amar você, amar tudo. Amar o mundo, tudo. E entender que tudo é parte de um só. Ah, lá. Então a tradução fica assim. Amar não é olhar um ao outro, é olhar na mesma direção. O senhor tem... Isto é amar verdadeiro, todos olhando na mesma direção. Ah, lá. O senhor tem percebido que muito das nossas carências hoje, de repente, de uma tecnologia que sirva toda a humanidade e substitua a necessidade do dinheiro, se nada disso existe hoje é porque a gente tem estado olhando mais o erro do outro, a fraqueza do outro, e não olhado na mesma direção para a necessidade de ambos. Só estão errando porque não estão olhando para o lado. Olham para frente seus próprios interesses. Ah, entendi. Claro. Que é o equivalente oposto, mas no mesmo significado dessa frase que a gente falou. Claro que sim. Que é o contrário da caridade que falamos agora mesmo. Entendi. Graças a Deus. Então, seu caboclo... Tem que aprender. Tem que aprender? O povo branco tem que aprender e aprender agora. O povo branco tem que passar de pai a filho agora, porque não vai ter tempo mais. A mudança tem que sair agora. É por isso que estou agora, no começo deste ano, passando esta mensagem. Ah, eu acompanho a meu aparelho há muitos anos. Tempo, eu estou fazendo a minha palavra chegar a todos. O dia que quiser que eu faça também total monólogo francofone, eu vou fazer. É sério? Para aqueles que necessitam. Boa! Vamos sim. Amanhã. Claro que sim. Vamos fazer sim. Você está muito longe. Você sabe que você está muito longe mesmo. Tá, não. Você vai gravar. Você vai gravar. Mas pronto, tá ótimo. O Caboclo falou que se for o caso, uma oportunidade e a oportunidade surgir, a gente também pode fazer aí um trabalho voltado para as pessoas que falam francês, né? Porque todo mundo tem direito de saber. A espiritualidade não nasceu só para o Brasil. Isso. Antes do Brasil nascer, já existia espiritualidade. Então, esse é meu ensinamento. Claro que sim. E aquele umbandista que agora vai usar a sua língua para criticar um caboclo francês, que assim vai ser dito, coloque a mão nos seus bolsos, pegue o dinheiro e faça uma doação para uma instituição que ajude crianças ou os mais velhos ou os animais. Desta forma, pelo menos eu permito sua crítica, mas você está sendo útil na guerra que eu participo. E agora está aqui falando sobre o governo e pessoas inúteis, né? E aí ele diz assim, esse é o Voltaire, um filósofo francês. Le meilleur gouvernement est celui où il y a le moins d'hommes inutiles. E aí, seu caboclo? Vou traduzir já. O melhor governo é aquele onde tem menos homens inúteis. Mas homens inúteis? Des hommes inutiles on va trouver tout le monde. Mas vamos lá. D'ailleurs, vai trover em todos os lugares, vai encontrar gente assim, inútil. Os primeiros políticos não sabem fazer política, não sabem trabalhar, são eleitos e são maus profissionais. Vocês precisam de gente que saiba fazer gestão e não politicagem. Olha, este povo precisa de uma pessoa que represente a vontade do povo. Aí sim. Sabe a melhor forma que existe? Segue o que o índio que vocês falam faz. Segue chefe de tribo é aquele que vai sempre ser a palavra do povo. E vocês devem fazer isso. Você faz com poucas leis. O povo quechua Eles diziam, ama sua, ama Yuya, ama Kelia. Não mentir, não ser preguiçoso, não matar. São três coisas que são passíveis de morte. Não mentir, não ser preguiçoso. Me parece que o terceiro é não matar. Tá. E eles são passíveis de morte. Olha aí. E esses... Não pode... Com três leis você governa o povo todo. Não precisa de muitas leis. E não precisa de muitos homens. Mas é aqueles que são o executor da lua que é feita dos homens para os homens. Boa. Honoré Balzac falou algo muito que ilustra muito o que o senhor também acabou de dizer sobre a pessoa buscar admitir sua fraqueza para poder trabalhar nela. Ele diz assim: Un homme est bien fort quand il s'avoue sa faiblesse. Então, como é que é isso, seu caboclo, de ser forte quando se admite sua fraqueza? O grande guerreiro assume que ele é um grande quando ele não coloca mais o seu povo em risco por causa de sua vaidade. É assim que eu entendo. Boa. Essa assim, foi... me lembrei agora, Amasua, Amayuja, Amakelia, não roubar, não mentir, não ser preguiçoso. Tá certo. Seu caboclo, estamos chegando nos minutos finais. Há algumas perguntas assim que o pessoal vai querer saber. Arco-íris tem relação com o Oxumaré? Sim. Então é o orixá que rege. Tem a ver também com a serpente arco-íris. Uhum. Tem a ver também com todos os deuses de plumagem colorida, serpentes. Arco-íris está trabalhando nesta linha de Oxumaré que vocês entendem dentro de Umbanda. Uhum. Qual é o significado do trabalho de um caboclo na falange arco-íris e a que remete o mistério dessa falange? O senhor falou um pouco no começo, né? Claro que sim. Esses caboclos trabalham dentro da ritualística de cura. Uhum. Eles trazem conhecimento e a consciência para a cura. Eles são mais sublimados, porque já existiram, e são conscientes, por isso passa a consciência à frente. Tem uma questão interessante. Sabemos que a falange do caboclo arco-íris é muito antiga, visto que existem médiums que trabalham com ele, com esta falange, há muito tempo. Como funciona a evolução das falanges? Quando há necessidade de uma falange se explorar, mas dentro de um determinado culto, ela vai se expressar mais a um povo. A serpente arco-íris do outro lado do mundo. Aqui, Desamérica também tem outras serpentes plumadas coloridas. Povos antigos também, pré-colombinos, também têm serpentes. Uhum. Este de conhecimento ligado mais à ritualística e conexão com o divino, conexão com as etuais, conexão com Deus, com a Cantanca. Esta é a nossa linha de trabalho. Conscientização. Boa. Guerra pela paz. Graças a Deus. Sabemos que o arco-íris contém sete cores. Na Umbanda, sete linhas são representadas pelas sete cores do arco-íris. Exemplo, a vibração de Oxóssi é verde, Ogum é vermelha. Então, minha pergunta é, esse caboclo recebe esse nome, pois pode trabalhar em todas as vibrações ou tem uma específica? O senhor também respondeu um pouco já, né? O Quetzal é um pássaro que ele é belo por existir. Uhum. A língua dos arco-íris, da linha arco-íris, é bela por existir. Nós podemos vibrar em todas as falanges. O que para você verde é cura, para um povo do outro lado do mundo pode não ser. Uhum. O que para você é luto, para o outro lado do mundo pode não ser. O amor para você pode ser rosa, do outro lado do mundo pode ser de outra cor. Ela é as cores são para a visão da pessoa. Não necessariamente nós temos a ligação com aquela cor. Isso é cultural. Mas nós vibramos em várias frequências de cura. Por isso somos caboclos de conscientização e de cura. Tá bom. E aí quando diz assim, por que o nome arco-íris, de novo, é só voltar na explicação que o senhor já deu lá. Porque o arco-íris é uma ligação entre o céu e a terra. Bom. E esta é a nossa função. Perfeito. Entre o divino e a terra. Esta é a mensagem do povo de Zetual. Claro que sim. Entendi? Bien compris. Merci. Graças a Deus. Então, seu caboclo, eu agradeço o senhor por mais esse trabalho que fez com a gente. Hoje aqui, por coincidência, é o diálogo 599. A gente fez 4 anos, já entramos para o 5º ano de trabalho. Pedi para o senhor aproveitar e passar uma mensagem para a gente aí também, que tanto trabalhamos com muito carinho na realização desse trabalho, como aqueles que têm acompanhado tantos e já é o último antes dos 600. Eu voudrais remercier beaucoup. Quero agradecer muito você e pedir a conscientização, a unificação entre as consciências pelo crescimento do mundo espiritual e individual de cada um, e que a espiritualidade vença sempre. Esta é a minha mensagem. E entender o passado, mas não esquecer o passado e usar como ensinamento para o futuro. Claro que sim. Uma última questão aí, se couber, seu caboclo. O que o senhor gostaria de ver mais nas pessoas nesse ano de 2017? Carité. Caridade. Compaixão. A compaixão. Entendimento do próximo. Tá certo. Coloque sua atuação do próximo avante da sua situação e você será um iluminado. Nossa. Claro que sim. É olhar para o lado, né? E se comunicar e saber das suas fraquezas e a do outro. Trabalhar em conjunto para o todo, né? Isso é a minha mensagem. Tá agradeço bom, muito por deixar minha falange trabalhar. E, como sempre, se vier coisas na sua cabeça que sejam de criticar, antes faça caridade para que sua crítica seja lavada e deixando de lado os seus conceitos, mas ajudando o próximo. Mahayir. Graças a Deus. Muito obrigado, seu caboclo. Louvado seja. Oi, Jeff. Senhor Fernando Parada? Oi, Jeff. O senhor está me ouvindo bem? Estou sim. A gente aqui hoje viveu uma experiência pela primeira vez aí com esse trabalho de hoje, apresentando um pouco da xenoglossia, né? Uhum. Essa mediunidade poliglota. E você tendo só 3 meses aí de estudo de francês, o caboclo falou um pouco além, né, dessa capacidade de uma pessoa que só estuda 3 meses. E eu coloquei... mas é porque eu falava italiano. Italiano parecido com francês, né? Então, quando eu trabalhei numa companhia francesa, então, para entrar lá eu precisava falar francês. Eu adaptei o meu italiano e ficou francesado. Entendi. O italiano vem no sangue, né? Aí a gente dá uma... uma adaptada. Entendi, sabia que tinha alguma coisa ali. Mas assim, eu agradeço muito, tá? Porque é natural que sempre a primeira vez que algo acontece em algum lugar, a pessoa é ali um pouco criticada, né? Ah, isso é o que a gente mais é, né? Mas começamos esse trabalho juntos e sabíamos que isso ia acontecer, né, Jefferson? Foi lá 4 anos atrás. Qual foi o primeiro guia? A gente falou seu, foi o pai Joaquim, né? A Joaquim. No diálogo Sim, ele falou 4. isso. E ele falou que nós seríamos criticados e falou que você iria. Você se lembra logo no começo? Isso. Muitas críticas ao Tranca-Rua, ao pai Joaquim, a você, que isso não ia dar certo, e aí? E Aí, deu. E a mesma forma, a gente está tentando divulgar. Daqui a pouco vai aparecer um monte de caboclo arco-íris aí também. Mas se for pelo bem, não caboclos arco-íris, mas médiuns que trabalhem também nessa formação, porque eu mesmo já fui para o exterior, embora meu preto velho não se sinta confortável usando língua inglesa, lá também tem índios, nos Estados Unidos, por exemplo, também tem índios, lá também tem negros, lá também tem brancos, e é perfeito fazer umbanda lá. Eu já vi terreiros em que o caboclo perguntava, prefere inglês ou português? Então, assim, vamos deixar a nossa crítica um pouco de lado e pensar mais na mensagem, né? Não pense no mensageiro, mas na mensagem. Isso, porque em volta do mundo a comunicação em outras línguas, né, não é uma coisa de pessoa chique, de pessoa que quer se aparecer, é só a comunicação em outra língua, né? É, porque aqui no Brasil ele é visto como se fosse uma coisa até arrogante, né? É. Mas em alguns países até menores e mais pobres é uma forma natural. Então, meu amigo, muito obrigado. Como é que você trabalha hoje com Mahamantra, né? Isto, Mahamantra, .site.com.br, e eu faço algumas giras. Nós estamos trabalhando agora muito com a Fraternidade Branca, giras com Preto Velho, enfim, a gente faz, mas de uma forma bem limitada pelo espaço que é pequeno, e é bom que no momento seja assim, mas eu estou sempre em atendimento com as pessoas, estou sempre. Hoje mesmo eu falei, parei de ler as cartas, as búzios aqui um pouquinho, falei, vamos trabalhar, né, Jefferson? Boa, Vamos trabalhar. graças a Deus. Então tá É isso. certo. Muito obrigado por tudo. Que Deus abençoe aí a sua caminhada. E que, se for da vontade de Deus, a gente volte a falar então com o Caboclo Arco-Íris num futuro breve. A todos, um abraço. Gratidão, senhor Fernando Parada. Realmente.